Olá, pessoal! Está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. Irimo Setozuka, vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 34, e a expressão de hoje é... Yawarakakute oishii desu. É macio e gostoso. A protagonista das nossas histórias é a Ana, uma estudante da Tailândia que está no Japão. Depois de um festival universitário, a Ana e o Kenta foram a um restaurante que serve sushis em uma esteira rolante. Sushis são bolinhos de arroz com um pouco de vinagre coberto geralmente com um pedaço de peixe cru. Nesse tipo de restaurante, pequenos pratos com sushis são servidos em uma esteira rolante e os clientes podem retirar da esteira aqueles que desejarem. Geralmente, a cor do prato indica o preço do sushi. Agora vamos ouvir o diálogo da lição 34. A expressão de hoje é... Yawarakakute oishii desu. É macio e gostoso. Ah, toro ga kita. Toro tte nan desu ka? Maguro no onaka no bubun desu. Dozo. Itadakimasu. Yawarakakute oishii desu. Agora vamos estudar o diálogo. O sushi favorito do Kenta está chegando. Ah, toro ga kita. Ah, chegou o toro. Ah, é uma interjeição que indica surpresa. O Kenta eleva a sua voz, já que o seu sushi favorito chegou. Toro. É uma parte gordurosa da barriga do atum. Na. É a partícula que indica o sujeito. Kita. É veio. Neste contexto, chegou. É a forma ta do verbo... Kimasu. Vir. E indica uma ação no pretérito perfeito, ou seja, uma ação que já foi finalizada. A forma polida de kita é... Kimashita. Toro, na verdade, é caro, mas bastante popular em restaurante de sushi, não é? Sim. E a Ana nunca comeu toro. Portanto, ela pergunta para o Kenta. Toro te nan desu ka? O que é toro? Caso você não saiba o que é algo que você acabou de ouvir, você pode perguntar o seu significado dizendo a palavra e acrescentando a expressão te nan desu ka? O que é? Nan significa o que? Desu. Encerra uma sentença de modo polido, acrescentando-se ao fim de uma sentença e falando-se com uma entonação ascendente, faça uma pergunta. Já aprendemos isso antes, não? Te nan desu ka é uma expressão muito útil, não? Sim. Por isso, vamos praticar. O que é toro? Toro te nan desu ka? E o Kenta responde. Maguro no onaka no bubun desu. É a parte da barriga do atum. Maguro. Significa atum. No. É uma partícula que conecta dois substantivos. Onaka. É barriga. O segundo no também é uma partícula que conecta dois substantivos. Bubun. É parte. Des encerra uma sentença de modo polido. Portanto, essa sentença tem a partícula no duas vezes, não? É isso mesmo. Maguro no onaka no bubun. Significa a parte da barriga do atum. Usando-se a partícula no, pode-se conectar dois ou mais substantivos, um depois do outro, usando um substantivo antes para modificar outro que vem depois. E o Kenta continua dizendo... Dozo. À vontade. Usa-se... Dozo. Para incentivar alguém a fazer algo. E a Ana diz... Itadakimasu. Obrigada pela comida. Literalmente, eu humildemente como ou recebo. Itadakimasu. É o que se diz no Japão antes de se iniciar uma refeição. Depois de terminar a refeição, é polido dizer... Gochisou sama deshita. Obrigado pela refeição. A Ana comeu toro pela primeira vez. O que será que ela achou? Yawarakakute oishii desu. É macio e gostoso. Essa é a nossa expressão de hoje. Yawarakakute. É a forma T do adjetivo... Yawarakai. Macio. Oishii. também é um adjetivo e significa gostoso. Des encerra uma sentença de modo polido. Então, não apenas verbos, mas adjetivos também têm a forma ter, não? Usando-se dois ou mais adjetivos juntamente, coloca-se o primeiro adjetivo na forma ter para conectá-lo ao segundo adjetivo. Portanto, no caso dos adjetivos yawarakai e oishi, coloca-se o primeiro adjetivo yawarakai na forma te, ou seja, yawarakakute, e se diz oishi depois. Agora vamos para o quadro Professora Pode Explicar, em que a professora Akane Tokunaga nos fala de um tema específico de cada lição. Hoje aprendemos yawarakakute, a forma te de um adjetivo. Gostaria de aprender mais sobre isso. Vamos pedir que a professora nos explique. E a professora diz, para descrever algo usando-se dois ou mais adjetivos, coloca-se o primeiro adjetivo na forma te. Agora vou explicar como os adjetivos são colocados na forma te. Já aprendemos que existem dois tipos de adjetivos em japonês, os do tipo i e os do tipo na. Adjetivos do tipo i são aqueles que terminam com a sílaba i, como barato. Yasui. Para colocar adjetivos do tipo i na forma te, troca-se a terminação i por kute. Barato. Yasui. Se torna yasukute. Feliz. Tanoshii. Se torna tanoshikute. A exceção é i. Bom, que se torna yokute. Os adjetivos do tipo na são aqueles que precisam da sílaba na quando modificam substantivos, como genki, forte, saudável. Portanto, uma pessoa saudável, em que pessoa se diz hito, é genki na hito. Agora, para colocar adjetivos do tipo na forma te, acrescenta-se de ao final. Saudável, genki, se torna genki de. Caso você queira falar uma pessoa saudável e alegre, em que alegre é akarui, é só dizer genki de akarui hito. Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que aprendemos palavras e expressões japonesas que representam sons, ruídos e comportamentos. Hoje, vamos aprender expressões relacionadas ao sabor de alimentos. Assari. Assari. É uma expressão usada para descrever algum tipo de comida que tem sabor simples e suave. Podemos dizer, por exemplo, que uma comida tem sabor assari. A próxima expressão é o contrário de assari. Kotteri. Kotteri. É usada para descrever algum tipo de comida que tem um gosto forte ou oleoso. Pode-se dizer, por exemplo, que um macarrão do tipo ramen tem sabor kotteri. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. Dizemos itadakimasu antes das refeições como forma de gratidão a quem preparou a comida. Também agradecemos pelos legumes, vegetais, carnes e frutos do mar e pelos cuidados das pessoas que ajudaram a criar tais oferendas da natureza. Este é o fim da lição 34. A expressão de hoje foi yawarakakute oishii desu. É macio e gostoso. Na próxima lição, vamos continuar acompanhando a visita dos nossos personagens ao restaurante que serve sushis sobre uma esteira rolante. Até lá!